Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E pra você ligadinho aqui nesta super rádio, seja muito bem-vindo. Está começando a partir agora o nosso Programe-se. E pra você participar é facinho, facinho. Basta indicar aí quatro músicas no nosso e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Ou se preferir, entre lá no nosso facebook.com/ Programe-se no ar. Está começando agora o nosso Programe-se. Olá, tudo bem? Aqui é Euronews do Tex, muito prazer, estamos chegando juntos aí e levando muita música, com muita participação, muito bate-papo e a turminha mais esperta que acompanha a gente aqui nesta super rádio. Pra começar super bem aqui o nosso Super Programe-se, hoje é tudo super, né? Super Programe-se, super ouvintes, super galerinha, super! Falando em super, deixa eu mandar um abraço pra você, beijo, aperto de mão, pra você que faz aniversário hoje, é um super dia pra você, que você tenha saúde, paz e muitas coisitas boas, que os seus sonhos se tornem sim realidade. Pra começar legal o nosso programa de hoje, vamos lá, primeira sequência, o primeiro bloco, vai pra toda a galera que tá ligada aqui na internet, vamos mandar ver aqui com o Eduardo Costa e namorado, Anitta, não para, Gustavo Lima, diz pra mim, e fechando aí a sequência tem Oba Oba Samba House, nem mais nem menos, só aqui no nosso Super Programa. Se eu prometo que no próximo vlog eu não falo mais super. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Feito por você. Hoje cê pode chegar que eu tô querendo. Cê pode até só olhar, mas hoje eu quero bem. Aproveita.

de volta no seu rádio. Programe-se. E o Programe-se tá de volta com força. E continua pra você ligado em todo o Brasil aqui na sua rádio favorita. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, muito prazer estar aqui com você nesta super rádio, tocando o que há de melhor em música. E agora chegando aqui no nosso segundo bloco. Vamos mandar então pra galera do Iberizão, a galera que curte a gente ali no Rio Grande do Sul, a turma que tá ligada com a gente do Munhoz Júnior. Sempre mando alô pra turma de Munhoz Júnior, é a turma que acompanha a gente todos os dias aqui na sua rádio, tá bom? Um abraço pra toda essa turma que tá plugada aqui, curtindo só musicão. Falando nisso, vamos de música, música. Eu vou aproveitar e mandar essa sequência só pra vocês aí, de Munhoz, Santana de Parnaíba, a galera que tá curtindo a gente em Osasco. Abração, vamos lá, Jota Quest, mandou bem. Time Thiago, perto de mim, os meninos e sabe sambar. E tem também Israel e Rodolfo, fechando a sequência com a música Não Faz Mal, só aqui no nosso Programe-se. Participe pelo Face, facebook.com/programe-se no ar. Foi forte sim, me fez entender o lado bom, o bom do amor. O que aconteceu ficou no ar. Eu vou juntar meu nome com teu. Ha, ha. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez. É novidade que tal passar bem, e no final é só eu e você. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender o lado bom, o bom do amor. O que aconteceu ficou no ar. Eu vou juntar meu nome com teu, com teu. Você chegou que nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez É novidade que tá passar bem, e no final é só eu e você. Yeah. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando, e caminhando. Pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando junto. Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamada toda hora e caminhando, e caminhando. Programe-se com Miro Nildo Tex. Aonde você

Esse é o Programe-se. Agora o Programe-se. Um grude, um peixe na minha mente. Sou pescador e peixe na rede. Será que amanheceu o dia? Arrepia sem nenhum esforço. Uma o sol e a outra a lua, meu dia inteiro. Uma de roupa e a outra lua. Ah, meu Deus, clarei a luz do dia. Nascida mesmo sem semente, subindo de ré na parede. Primeira uma não queria, e a segunda me lasca o pescoço. Uma o sol e a outra a lua, meu dia inteiro. Uma de roupa e a outra a lua. Ai meu Deus, clarei a luz do dia. Como se fosse possível juntar o nascer e o pôr do sol. Como se fosse possível isso tudo ficar melhor. E eu, uma o sol e a outra a lua, meu dia inteiro. Uma de roupa e a outra lua. Ai meu Deus, clarei a luz do dia. Mais uma vez. Programe-se, feito por você. Como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Ser capaz de amar, amar simplesmente. Você veio inteiro, veio como dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Programe-se. Gente, brigadão mesmo pela audiência e pela companhia. Amanhã, é claro que eu prometo, a gente volta e traz muito mais. E amanhã tem mais uma super sequência só pra você. Músicas inéditas feitas com a sua participação. Então tá afim de participar, mandar o seu recado, pedir as suas músicas. Não é só uma, duas, não. É quatro músicas que você escuta aqui com a gente. Então tá afim de escolher as suas? Então vai escolhendo aí, manda pra nós lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do Facebook, você entra lá e encontra, procura Eronildo Tex. Deixa o seu recadinho e a gente vai falar pra você aqui na sua rádio. Abraço, cheiro, aperto de mão, beijo, tchau, amanhã a gente se vê. Você ouviu pela sua rádio, programe-se.